Rádio Cultura Brasil. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Pela internet, radioculturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Seno Sprig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail. falecom@radioculturabrasil.com.br. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Nascido em São Paulo, filho de imigrantes italianos, Paraguaçu chamava-se Rocky Ricciardi. Apelido, o Italianinho do Brás. Fazia suas serestas aqui pelo bairro de São Paulo, mas não gostava muito quando o cantor era chamado de Italianinho. Então, quando ele começou a ficar famoso no rádio, o Rocky resolveu adotar um nome de índio. Seria Paraguaçu, amigo de seresta e o cantor da noite enluarada. Tamo, Frotafamo, Chico Gamo, João Rangé, o Catolé, o Canindé, o Riachão. Pioneiro em tudo. Além de ser o primeiro cantor paulista a gravar um disco, ele também inaugurou o rádio aqui na cidade de São Paulo. Isso lá nos tempos da Galena, na Rádio Educativa de São Paulo. Naquele tempo, o rádio não tinha microfone e os cantores tinham que usar um tipo de bocal de telefone para falar aos seus ouvintes e cantar também. Paraguaçu também atuou no teatro, cinema e até no circo. Autor de vários livros, ele também é inventor de um método de violão. Se quiser brincar comigo muito, então você tem que ver. Com Paraguaçu, nós vamos ouvir uma das suas maiores especialidades, que é a modinha, o gênero mais antigo aqui da canção brasileira. Paraguaçu canta Casinha Pequenina. Casinha pequenina, onde nosso amor nasceu. Ai, tu não te lembras da casinha pequenina, onde nosso amor nasceu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade já morreu. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade já morreu. Não te lembras da morena, da pequena casinha onde eu te vi? Ai, tu não te lembras da morena, da pequena casinha onde eu te vi? Daquela enorme mangueira altaneira onde cantava o bem te vi. Daquela enorme mangueira altaneira onde cantava o bem te vi. Não te lembras das juras e perjuras que fizestes com fervor? Ai, tempo não te lembras das juras e perjuras que fizestes com fervor, daquele beijo demorado, prolongado em que selou o nosso amor, daquele beijo demorado, prolongado em que selou o nosso amor. Bela, meu amor, pra me ter, quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como sabia que quando canta é só tristeza, desde o gaio onde ele está. Eu sou como sabia, e quando canta é só tristeza, desde o gaio onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. No ranchinho à beira chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. E quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. E quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Setenta e oito RPM apresenta Paraguaçu. Com o grupo Verde e Amarelo, Paraguaçu cantou A Tristeza do Jeca, uma toada paulista de Agelino de Oliveira. E antes, Casinha Pequenina, modinha popular que recebeu o arranjo de Paraguaçu e foi gravada por ele em 1929. Essa modinha é muito antiga e foi gravada pela primeira vez em 1906 pelo Mário Pinheiro. E já que ouvimos o Grupo Verde e Amarelo, que foi o regional criado pelo próprio Paraguaçu, com flauta, dois violões, banjo e bandolim, agora eu apresento a dupla Verde e Amarelo, que não tem nada a ver com o Paraguaçu. A dupla era formada pelos compositores Wilson Batista e Erasmo Silva. Wilson Batista, todo mundo já conhece, o autor de Lenço no Pescoço, aquele mesmo das brigas com o Noel Rosa. E o Erasmo Silva era um chofer de praça do Rio de Janeiro que conheceu Wilson Batista e resolveu fazer música. Então, Wilson Batista e Erasmo Silva, a dupla Verde e Amarelo, canta Já Sei. Já sei que tu queres me falar

fazendo ano e meio, amor. Que nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Com o ditador de sucessos, Del, ouvimos Pra Machucar Meu Coração, de Ari Barroso, gravado em 1942. Antes, também do mesmo ano, o Del cantou Mulher de Luxo, Nilton Teixeira e Edelir Gameiro. RPM. Chorei porque fiquei sem meu amor. O gavião malvado bateu asa, foi com ela e me deixou. Ao fundo estamos ouvindo Patrício Teixeira fazendo o tema do Gavião Calçudo, aquele gavião que adora roubar mulher bonita. Vamos ouvir mais uma música que tem o tema do Bote do Gavião. Canta Augusto Calheiros e os pernambucanos Turunas da Mauriceia. Pinião. Essa fumando um gavião lá do doiteiro, chegou lá no meu terreiro, beliscando pelo chão. E o pintinho que tava junto da galinha foi correndo pra cozinha com medo do gavião. Pinião, pinião, pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo tá criada nova, deu asa e voou e entrou com temelão. Pinião, pinião, pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo tá criada nova, deu asa e voou e entrou com temelão. Meu terreiro tinha um pé de araçá, onde um sabia bongar, fazia seu palantão. Um dia desse ela tava descuidada, quase morre degolada na senha do gavião. Pinião, pinião, pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia pra nova, deu asa e voou e foi com temelão. Pinião, pinião, pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia pra nova, deu asa e voou e foi com temelão. Gavião é um bicho carniceiro, quando bate no fuleiro, come os bichos que ele quer. Um dia desse, você se pôr lá na mesa, no pé de tanta boiteza, vive com minha mulher. Pinião, pinião, pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo, caminha pra dona, deu asa e voou e foi com temelão. Pinião, pinião, pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo, caminha pra dona, deu asa e voou e foi com temelão. Minha mulher se assombrou que nesse dia quase morre de agonia com a dor do coração. Gritava tanto com os dois olhos musicados, mas aí eu fiquei vexado com medo do gavião. Pinião, pinião, pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia que a dona deu asa e voou e foi com temelão. Pinião, pinião, pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia que a dona deu asa e voou e foi com temelão. E é um bicho mais pior do que um cão, numa mulher que se livre do bote do gavião. O gavião, quando tá aborrecido, uma bobote na mulher e que tá pegando o marido. Pinião, pinião, pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo tá virada longe, lá seu asa e com o banho com o melão. Pinião, pinião, pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo tá virada longe, lá seu asa e com o banho com o melão. Thank you. 13.300, você tem que me voltar. 17.700, você tem que me voltar. 17.700, 17.700, 17.700. Eu lhe dei 20 e me resta, tirar 13.300, você tem que me voltar. 17.700, você tem que me voltar. 17.700. Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia e sei até multiplicar. Dei 20 mango pra pagar 13.300, 17.700. Você tem que me voltar, você tem que me voltar. Você tem que me voltar. 17.700. Geografia e sei até multiplicar. Dei 20 mango pra tirar 13.300, 17.700. Você tem que me voltar, você tem que me voltar. Ai, você tem que me voltar. 17.700. Esse foi o embolador pernambucano Manezinho Araújo fazendo 17.700 de Luiz Gonzaga e Miguel Lima. E antes, Augusto Calheiros e os Turunas da Mauricéia, turma de Recife, cantaram Pinião, uma embolada que acabou virando um grande sucesso de carnaval, de autoria do Augusto Calheiros e Luperce Miranda. De volta a 78 RPM, dando as boas-vindas ao ano de 2010, um ano que sem dúvida nós vamos comemorar e ouvir e reouvir muitas composições de Noel Rosa, que nesse ano completaria 100 anos. Então, vamos voltar aos tempos da malandragem, tomando vinho, tomando leite, tomando grana de mulher. Noel Rosa e Ismael Silva. Toma grana da mulher, toma bom de automóvel, só não tomo itararé. Mas a escola do malandro é fingir que sabe amar, sem elas perceberem, para não estrelar. Menino é que se leva vantagem, e do jeito que é malandrai. Isso é conversa para o doutor? A escola do malandro é fingir que sabe amar, sem ela perceber, para não estrelar. Menino é que se leva vantagem, e do jeito que é malandrão. Oi, a nega, me deu dinheiro pra comprar sapato branco. A venda estava mais perto, comprei um par de tamanco. Pois aconteceu comigo perfeitamente o contrário. Ganhei foi muita pancada e um diploma de otário. Mas a escola do malandro é fingir que sabe amar, sem ela ser bebeira, para não estrelar. Menino é que se leva vantagem, isso sim. Pra esconder a mágoa que ninguém deve saber. Menti, menti, em vez de demonstrar a nossa dor no gesto ou no olhar. Saber mentir é prova de nobreza, pra não ferir alguém com a franqueza. Mentira não é crime, é bem sublime o que se diz, mentindo pra fazer alguém feliz. É com mentira que a gente se sente mais contente, por não pensar na verdade. O próprio mundo nos mente, ensina a mentir, chorando ou rindo, sem ter vontade. E se não fosse a mentira, ninguém mais viveria, por não poder ser feliz. E os homens contra as mulheres na terra, então viveriam em guerra. Pois no campo do amor, a mulher que não mente não tem valor. Viveria por não poder ser feliz. E os homens contra as mulheres na terra, então viveriam em guerra. Pois no campo do amor, a mulher que não mente não tem valor. 78 RPM, voltando aos tempos da malandragem com Noel Rosa. Com Mário Reis e o grupo Gente Boa, Mentir, ou Samba da Mentira Necessária, composição do Noel. E antes de Noel, Orlando Luiz Machado e Ismael Silva, Escola de Malandro. Cantou o próprio Noel Rosa e Ismael Silva, acompanhados pelos Batutas do Estácio em 1932.

Adeus, adeus, adeus. Cinco letras que choram num soluço de dor. Adeus, adeus, adeus. É como o fim de uma estrada, cortando a encruzilhada, ponto final de um romance de amor. Quem parte tem os olhos rasos d'água ao sentir a grande mágoa por se despedir de alguém. Quem fica também fica chorando, com o coração penando, querendo partir também. Rasos d'água ao sentir a grande mágoa por se despedir de alguém. Quem fica também fica chorando, com o coração penando, querendo partir também. Adeus. Cinco letras que choram. Esse foi Francisco Alves fazendo valsa de Silvino Neto. E antes, Neuza. Orlando Silva, acompanhado pela Orquestra Victor Brasileira, regida por Radamés Nhatali, cantou música de Antônio Caldas e Celso de Figueiredo. Seguimos com Carmen Miranda e o trio Dalva de Oliveira. Seria o trio de ouro? Na Bahia. Terra de crença, lá nasceu a esperança, e a fé tão grande assim é morada no bom fim. Na Bahia tem orixá, na Bahia tem amor de um só. Santa e comida tem canjerê, na Bahia tudo tem gosto de azeite de vender. Na Bahia amigo macumba noite e dia, fazendo muamba, tirando, quebrando das filhas de santo. Terra de crença, lá nasceu a esperança, e a fé tão grande assim é morada no confim. É morada na Bahia tem orixá, é morada na Bahia tem amor de um só. Santa e comida tem canjerê, na Bahia tudo tem orixá, azeite de dendê. Na Bahia tem orixá, na Bahia tem amor de um só. Santa comida tem canjerê, na Bahia tudo tem molho de azeite de dendê. Na Bahia o nego macumba noite e dia, fazendo muamba, tirando, quebrando das filhas de tirando, quebrando das filhas de santo. Terra de crença, lá nasceu a esperança, e a fé tão grande assim, fez morada no bom fim. Encerramos o 78 RPM de hoje no Sol da Bahia, com Anjos do Inferno. Ouvimos Bahia, Oi Bahia, de Vicente Paiva e Augusto Mesquita. E antes, Na Bahia, com Carmen Miranda e o trio Dalva de Oliveira, composição do Erivelto Martins e Humberto Porto. Não deixe de visitar o site da Rádio Cultura Brasil e pedir as suas músicas preferidas para o programa 78 RPM. Eu lhe dei 20 mil reais para tirar 13.300. Você tem que me voltar. No site você também pode consultar outras informações, fotos e vídeos e muito mais sobre a música brasileira nos tempos de gramofone. E ainda nos seguir através do Twitter BiancaMaria78R e saber as nossas descobertas de domingo a domingo. 78 RPM tem gravação e montagem de Wagner Freitas, apresentação e roteiro de Bianca Maria Binazzi. Para entrar em contato com a nossa produção, você pode ligar no 011-2182-3222, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. Tem 20 mango pra pagar, 13.317.700, você tem que me voltar, você tem que me voltar. Você tem que me voltar. 17.700. 17.700. 17.700. 17.700. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.